Zona 255, sobe as 26, direito, zona 21, descida 9, para lá. 5. 244.000, bem vindo, Xaré 6226. Xaré 6315, reduza para 2209. 2209, Xaré 6315. Xaré 6226, curva à direita, proa 055. Limite ao localizador. Direita 055, limite ao local, Xaré 6226. O Xalé 6226 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 065, autorizado ILS, desça para 2.000 pés, ajuste permanece 1.0 no 5, reporte estabilizado na final. Ok, 065, reporte estabilizado na final, Xalé 6226, desça para 2.000. O Xalé 6226 reduza para 1.909, vai seguir um tráfego 1.8 milhas à sua frente, um ATR-72, uma milha para a Duna com 180 e reduzindo. Ok, vai reduzir agora. Vou achar na minha 2. O ingresso na 735. Táxi via pista, libere na Quebec. Quebec, Mike na Lima, Solinha no Juno, no final 9. 5 mil, Xanamia 2. Decolado 228, controle em 120, decimal 80, boa viagem. 20, José, obrigado. Escolha azul 2788, Momo Froti. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, para o nível 170. Sobe via 170, azul 2788. Paredo 2230, complete a final, chame torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, 2230. Salvador, C3144, informação Sierra. C3144, acione identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 060. Desce via Bomed 1, 060, C3144. Puxando a 6226 para manter 199. O Xané 6226 está autorizado a incrementar para 210. Ok. A matéria apresentou o Xané 6226. Gente. Torre Salvador, passaria 2230. 15, a número 3 na aproximação, complete redução de velocidade para 2009. Vai seguir tráfego da companhia na aproximação. Reduzindo 34, né, pelo céu. Fui, Alex. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.60 graus, vamos mais. Confirme o vento para 2230. 1.60 com 10. Ele pousa 2230. Meia 315, desça via para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Até lá, Romeu, reporte para ingresso. Céu R nave, caso não tiver condições, será efetuado o VOR. Ok, informação de direção R nave da Capitão 19. Afirmo. Agravo. P788, voe código da presente. Voa código da presente, azul. Puxané 63 no 5, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado ILS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2, não reporta nada, presente. Pode alinhar e manter a pista no 0. 3805. Alinha e mantém pista no 0, da 3805. Siga. É, por gentileza, essa pista que está ficando à nossa esquerda é Morro de São Paulo aqui? Afirmo. Muito grato. Três, dois, três, zero, as 33 direita, era 21, decimal 9. Decimal 9, boa. Vai ser 3805, alinhada e decolagem autorizada, pista no 0, vento no 80 graus, 8 nós. Autorizado, alinhada e decolagem, pista no 0, 3805. Cego, autorizado, o ingresso, reporte alinhada e pronto, cabeceiro no 7. Para alinhada e pronto, cabeceiro no 7, vai ser um pouco. Autoriza voar frotida presente? Azul 2788 inicialmente mantém a código. Froti não é no setor da terminal, aguarde coordenação. 2788. Plan 3144, desça via para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Desce via 4.000, Plan 3144. Controle de Salvador Azul 4422, passando 190 para 150, Pietro da Serra. Azul 4422, desça via, acione identificação, desça via Bombeiro 1, não para o nível de voo 050. Desco 050, a possibilidade de vai a Itapu? Negativo, mantenha via o número 4 na aproximação. Via mantém, Azul 4422, desce para 050. C226, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 79. Levecoso, 6226. 3805 às 3520, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, pronto, passa a golpe. Tente aguarde para decolagem mais de mais 2 minutos. Eu vou para decolagem, passa a golpe. 340. 3340, da 3805, obrigado. A 3144, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5, autorizado ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Desce via 2.000, reportará estabilizado, 3144. Estabilizou a minha 3.1. 6315, complete a final e chame torre. 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. É 226 aos 37, direito no 21, décimo 9. 219, saneamento 26, boa. Qual é o Salvador? 6315, uma milha de Ciano, boa. Chama 315, pouso autorizado, pista na 0, vento no 80 graus, 1129. Eu posso, né? Informe que o Kinengá agora mudou para 1-0-4. Obrigado, 14. Fala do solo, Max Serra Golfe, vai passar a troca 2000. Afirmo, tem a troca 2000, decolado 37, controle Salvador, 1-2-0-8. 08 Golfe, obrigado, até daqui a pouco. É. Papa Romeo, Alfa Delta Tango. Escuta, cara. 7 milhas para a posição com o serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju, 1203, Alfa Delta Tango. Romeu Mike Serra Golf, contato radar de decolagem. Mantenha o eixo até 2 mil pés após o Momo e suba para uma centena. Após 2 mil, Momo, uma centena, viu, da restrição Mike Serra Golf. Gol 962, como é que espera? Gol no 962, acione de identificação dessa via Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1 no 6315, solo 40, direita, 121, decimal 9. Boa tarde. Controle Salvador, haveria possibilidade do Mike Serra Golf aproar 330, radial 330, sem utilizar uma formação? Pois, vamos. Autorizado, proa 330 para livrar a formação, Mike Serra Golf. Essa prova vou manter por umas 6 a 7 milhas após coordenar a possibilidade de voar direto para a TAP. Gente, mantenha o desvio, repasse ao término. Ouve. Controle Salvador, muito boa tarde, Xenar 6, 2, 0, cruzando 190 para 170 para a Serra. Xané 6320, acione identificação dessa via, Bomed 1, para o nível de voo 070. Via Bomed 1070, Xané 6320, tem que ficar. Vamos prosseguir a descer, o azul 442. Azul 4422, desta via para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado ILS, reporte estabilizado. Via 2000 no 05, chamará estabilizado 4422. Com 1962, desta via para nível de voo 050. 050, 962. O Xané 6320, desta para nível 060, via, ao médio 1. 060, via Bomédio 16320. DS-3144. Para 3144, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 1895, torre, boa tarde, 3144. DS-3805, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Recife 251, alterna 2835, dan 3805, uma boa. Controle autorizaria VATAP, como é que é a Golf? A Serra Golf inicialmente mantém a proa de Momo para, após voar VATAP, para manter uma separação lateral com o eixo da final da 1-0. Certo. 3144, continue a aproximação, aporte visual com o campo, ajuste no 014. Gente, confirma a pista, fica uma olhada. Sequíssima. Grato. Top 22, reduz a velocidade para 2109, reporte estabilizado. Já reduziram o azul, 4422, chegaram estabilizados. Azul 2788, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085. Serra Golf da presente, vou em WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp Golf. Controle mais servo, sem estimado de pouso, 1745. 1745, copiado, mais Serra Golf. Azul 4422. Azul 4422, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895, azul 4422. Azul 4422, no lote. 4422, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 004. Para visual, azul 4422. Eu tô azul 44, solos 46, direito 121, decimal 9. 422, pouso autorizado, 190 graus no 3-9. Já avisou? Visual, livre pouso, azul 4422. Controle Salvador, papapá, Mike Victor Alpha. Passou para controle? Do exército segue na Argentina. Oxalema 320, desce para 3, meu país, altimetro 908, cancelada a restrição de nível na posição e tal. Altímetro 1014, cancelada a restrição de nível na posição ETAP. Ativo 1014, cancelada a restrição de ETAP, descendo para 3000, janeiro 6320. Controle Alfa, papapá, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, controle Salvador. Regressa de sobrevoo em Conde, para o CTR. Está ingressando no corredor forte, 1000 pés, Mike Vitor Alfa. Estou confirmando o código transponderacional, tipo de aeronave, tipo de abordo. Romeu 44, asa rotativa, 2 a bordo, alocado 0115 no transponder, Mike Victor Alfa. Gente, mantém a confiança do corredor forte, reporta ingressando no corredor intervalo. Confirmando o processo de voo de Salvador, ou se rende com isso? Vai prosseguir para a sobrevoo na área urbana de Salvador, Mike Victor Alfa, reportará com a divisão com a Terra. Gente, reporta ingressando no corredor intervalo. Reportará no intervalo, Mike Victor Alfa. Azul 4422, no solo 50, direita 121, decimal 9. 219, azul 4422, boa. O voo 962 está estabilizado. Voo 962, chame-se o 1198-95. 1895, 62. Torre Salvador, voo área de voo 962. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Obrigado. Afirma, o Chanel 6320 está autorizado, afinal do procedimento ILS é que seja pistão no zero, desça para 2 no pés, reporte estabilidade. Autorizado, final ILS 6 a 1 no 0, descendo para 2000, reporte estabilizado, final 6320. Controle Salvador, boa tarde, o voo 2008, tem tratando, está no ideal de descida. Gente, Gol 962, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 099. 190 com 9, está autorizado pouso na 190, Gol 962. 2008, contato radar 71 milha, sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegada com média 1, da presente foi proa de com média. Altimetro no 04, desça para o nível de voo 050. Comédia 1, da presente com média para o 050, voo O meu Mike Serra Golf, quando possível se mostra para pouso, Serra Lama, Quebec, na porta. 740, Mike Serra Golf. Nada. Chanaima 320, chama agora a torre 198, décima 900, tem um bom bolso. 1-9-6-2, 1-9-6-2, no solo 55, lidere direita na Fox, solo 121, décima 9. Direita Fox, 219, solo 962. Salvador, muito boa tarde, o Chanaima 320. Está 1.5 milhas do externo, trem baixado, gravado. Puxa, 320, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Ativo, prossegue, aguardando autorização, pistão no zero, confirmo pista seca. Afirmo, pista seca. Grave, senhor. Torre, Gol 962. Escuta. Para informação, senhor, a 200 pés abaixo, até o toque, 6 de cauda. Meia dúzia de nós? Afirmo, 1962. Sim. 6320, chama a torre 198, desse lado aqui. M320, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 099. Livre pouso no zero, Chanel Salvador, boa tarde. Voo no 885, formação Tango. Voo no 885, essa identificação dessa via chegada Bonfi para 4.000 pés. Destino 014. Identificou Bonfi, desta 4.000. Alguma possibilidade de voar Bonfi? Bonfi. Prova de Bonfi, muito obrigado. Oceano 6320 no solo 59, libere direito, chame o solo 121 decimal 9. Libera na foto direita, 1219, Oceano 63. Poderia confirmar a condição do vento na final, Oceano? Né? Pessoalmente através, não pegamos vento de calda, senhor. Gente, muito grave. 99 através ao direito. Meu Mike Serra Golf para o serviço de informação e alerta, chama o centro Recife em 126.0, alterno 128.8. 260-1288, Mike Serra Golf, grato. Patrulha Alfa, papapá, Mike Vitoral. Mike Vitoral, só prossiga, controle. Agora na vertical de Arembepe, confirma se a presente posição é posição Interlagos? Confirmo, Mike Vitoral. Está ingressando no corredor Interlagos, comprando a CEASA, Mike Litoral. Gol 2008, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado ILS, X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2014, autorizado ILS, X-Ray, reportado estabilizado. Gol 2008. Possibilidade de voar ao Serra Vitor 366 para evitar uma formação? ILS Whisky Ciente, desce para 4.000 pés, autor do Serra Vitor 367, voo no 885. Ativo 367, devido a formações, querida. Oi, foi 5, autorizado Serra Vitor 366. 366, gol no 885. Estabilizado, gol 2008. Gol 2008, chama a torre 1 na noite, pessoal 9. Boa noite, 95. Tarde, é o gol 2008, final da 1-0. Argos desce para 500 pés, mantendo a regra de voo visual. Mike Vitor Alfa, mantenha-se sobre regras de voo visual, 500 pés. Qual a proa ideal do local de sobrevoo? Vai manter a mesma proa? Tá prosseguindo a princípio para o LC, Mike Vitor Alfa. 2008. 1885, desça para 2500 pés, ajuste 1014, autorizado ILS Whisky, da pista 10, informe estabilizado. Desce 2500, Whisky, reporte estabilizado, Gol 1885. Passaredo 2230, alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 2230. Gol 2008 no solo aos 10, libere direita na Fox, chame o solo 121 no decimal 9. Fox 219 na direita, 08. Na sua permanente, Alfa. Salvador, São 3154, boa tarde, informação Tango. São 3154, acendo identificação, desça a linha chegada a Bomé de 1 para o nível 050, ajuste no 014. Descendo para o 050, São 3154, consulta a possibilidade de voar direto do NAR. Autorizado ITAP, São 3154. Muito obrigado, direto ITAP, direto a 5000 pés, 050, São 3154. Gol 1885, estabilizado visual. Gol 1885, chame a torre 118, decimal 95. 295, vamos embora. Salvador, uma boa, Gol 1885, Serra Vitor 372. Gol 1885, continue a aproximação, o ajuste no 014 para informação, chuva leve sobre o campo. O vento 1,80 graus, 1,09, guarde autorização de pouso, Gol 1885. Guardando autorização de pouso. Passarendo 2230, decolado aos 1,2, chame controle 1,20, decimal 8, dê um bom voo. 1,08, bom, bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, passarito 2230, transfere, e 500 pés agora. Passarito 2230, contato radar na decolagem, suba guia de saída, Arbor 1, transição elétrica para o nível 1, 80. passarinho 2830 não cumpre o gradiente ATC. Está livre da restrição? Passarinho 2830 está livre da restrição e direto Elefa. Direto Elefa, livre da restrição, passarinho 2830. No 885, no solo 115, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita 219. Para o Salvador, passaria do 2230, poderia manter a prova 245 por 40 milhas para evitar formação inserida. Passarinho 2230 autorizado, 245, confirme por quantas milhas? 40 milhas da presente, senhorita. Passarinho 2230. Autorizado, passarinho 2230. Autorizado, obrigado, 2230. Medo 2230, mantém nível 050. Manterá 050, passarei do 2230. Com 3154, desse mantém nível de voo 060. Restrito agora 060 para 3154. Zona 54, tráfego 1 hora, 21 milhas, rumo este, mantendo nível de voo 050 até R72. Ok, o deslocamento dele para que setor, por gentileza? Oeste. Seguinte, TAN 3154, mantém o 060 então. Passaria 2230, tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 060, Airbus 300. Cliente do tráfego, Alfredo 2, 230. O Fred só confirmando, o Tantra 314 está com cobertura radar, né? Tráfego está fazendo desvio de informação. Sim, ok, aqui extraí essa separação. Sem problema, o Tantra 3154 mantém 060. O passarito 22 presenta aviso ao contrato. Cliente. Também já efetuou os desvios necessários, se puder. Pro do destino, senhorita, o 2230. Cliente, o passarito 2230. Passaria do 2230, curva agora à direita, proa 2, esquerda, proa 235. 235, passaria do 2230. Cruzou o visual com tráfego, posição 3 horas, TAN 3154. Bem, TAN 3154. Vamos descer? Informei que eu já cruzei o visual com tráfego, TAN 3154, a responsabilidade do piloto em comando. Solicito prosseguir na descida. TAN 3154, desço para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS que foi dono 0, forma para viajar. 1-0 no 4, 2 mil pés, LS X-Ray, TAN 3154. Para 2230, na presença de condições de voar direto destino? Afirmativo, senhor. 2230. Pode subir para o 180 também? Para 2230, subi e mantém nível de voo 180. 180, para 2230, boa. Torre Salvador, boa, azul daí 714, ponto 0 pronto. Para, por? Azul 2714, ponto 0 pronto. Gente, azul 2714, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o 2714. Então 3154, ILS, visual para o aeródromo. Então 3154, instrumento Rio Nono 8, 2195. Sem instante 3154, obrigado e até já. Torre Salvador, TAM 3154 LS, pista no zero, nosso boa tarde. TAM 3154, continue a aproximação, confirme já visual com campo. Afirmativo, visual, canódromo desde Simbra, TAM 3154. É 326, agora. Xané 6326, deixa para o nível de voo 050 na torre de Bomed. Faz uma média dessa via, chegando para o Bomed 1. Bomed 1, direto Bomed para 050, descendo 6325. Avisou o Rondicerra, Índia com Índia, vai prosseguir para a pouso, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, frequência livre. Livre, Mike Victor Alfa.